havia me escolhido. Deus já tinha um propósito de vida para mim. Mas eu precisava aprender, eu precisava descobrir qual era esse propósito. Eu precisava aprender a viver na dependência de Deus. E isso é algo que nós devemos aprender todos os dias, a dependermos unicamente e exclusivamente de Deus. Nessa igreja eu passei uns 4 anos, cresci muito como pessoa, como ser humano ali. Me ensinaram a exercer a minha fé, me ensinaram a desenvolver os meus dons e talentos, e eu comecei a preparação para o meu batismo nessa igreja. Porém, nessa igreja, eu era muito pressionada a logo me batizar. E por mais que eu amasse aquele lugar, por mais que aquele lugar representasse muito para mim, eu ainda tinha vergonha de me confessar crente, de me confessar evangélica. Eu tinha vergonha. Então, por essa pressão que eu sofria, eu não quis me batizar naquela denominação. Mas foi nessa denominação que eu provei um dos primeiros milagres de Deus na minha vida. Eu ainda estava fazendo uso da medicação e um dos sintomas que essa medicação ela traz para a sua vida é a irritabilidade. Eu era uma pessoa que se irritava muito facilmente. E se eu me irritasse e não fosse logo me medicar, fazer o uso da medicação, pode ser que eu viesse a ter uma convulsão. Se eu ficasse sem essa medicação, eu poderia sofrer convulsões. Esse remédio, no meu caso, eu só conseguia encontrá-lo com uma receita médica. Quando a receita estava vencida, os meus pais tinham que se virar para comprar, porque o SUS ele não cobria a entrega desse remédio sem a receita ou com a receita vencida. Então, houve momentos em que eu não tinha remédio, em que a minha mãe tinha que se virar para encontrar esse remédio, pegar esse remédio com outras pessoas que sofriam daquilo, e elas compartilhavam a medicação delas comigo. E eu posso dizer para vocês, queridos, não há coisa pior do que você ser refém de uma doença, você ser refém de um medicamento. Eu não saía de casa para passear com os meus amigos porque eu tinha medo de passar mal no meio da rua, de morrer. No colégio, eu tive muita dificuldade na área de matemática, na área de cálculos. Até hoje eu tenho essa dificuldade. E eu creio que é devido ao uso desse remédio, porque eu não tenho um poder de concentração muito grande. Então, nessa igreja, houve um dia em que um dos pastores sugeriu que as pessoas ali presentes tivessem uma atitude de fé, tivessem uma atitude de mudar algo nas suas vidas. Foi quando eu decidi dentro de mim que eu colocaria, entregaria naquele altar toda a minha medicação de 3 meses. Eu fui embora, meditei muito a respeito disso. E na outra semana eu voltei com uma sacola repleta de remédios. Era remédios que eu faria uso durante 3 meses. Entreguei aqueles remédios. Dentro do meu coração eu tinha a convicção de que eu estava curada. Enquanto depositava esses remédios naquele altar, eu disse: Deus, eu não aceito essa enfermidade na minha vida. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Essa enfermidade, Senhor, ela não é minha. Eu não aceito viver assim, aprisionada a remédios. Eu sou livre. Se eu sou livre, eu sou livre na sua total plenitude. Voltei para casa, contei para minha mãe. Gente, A reação dela foi já esperada. Ela surtou comigo, falou que eu era irresponsável, louca. E durante uns bons dias, a minha mãe não conseguia pegar no sono. Ela tinha medo que eu viesse a morrer. Hoje, completa-se 7 anos que eu estou livre desses remédios. A única consequência que eu tenho disso tudo, a única sequela que me ficou, é que nas minhas duas mãos eu tenho um tremelique, uma tremida nas mãos. Mas é algo tão leve, tão sutil, que raramente as pessoas percebem. O que eu quero te dizer com isso tudo é que a nossa história com Deus, ela começa muito antes da gente, às vezes, confessá-lo como o único Senhor das nossas vidas. Nós não compreendemos, mas Deus, ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Talvez a sua história com Deus tenha começado não no dia do seu batismo, mas no dia que você veio ao mundo. No próximo áudio, nós vamos adentrar nessa ministração, no nosso tema, a história de Deus e a sua história.